Foi meu pior erro. Eu fiz e não pensei. Eu fui irracional. Fui covarde, cara de pau. Te traí, vacilei. Será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só. Eu tô na pior. Que sem você tá ruim demais. E volta, volta, vai. Que sem você tá ruim demais. E sem você tá ruim demais. Se você me der última chance, eu não vacilo mais. Te traí foi o pior erro. Eu fiz e não pensei. Eu fui irracional. Fui covarde, cara de pau. Te traí, vacilei. Será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só, eu tô na pior. Volta, volta, vai. Que sem você tá ruim demais. Que sem você tá ruim demais. E volta, volta, vai. Que sem você tá ruim. Você tá ruim demais. Se você me der a última chance, eu não vacilo mais.